cabeça era feita de papel. Pra correr, tralala, é saltar, tralala. Cavalinho não saía do lugar, tralala. Pra correr, tralala, é saltar, tralala. Cavalinho não saía do lugar. Preso no seu carrossel, corre, corre, cavalinho. A cabeça era feita de papel.